Na madrugada de domingo, por volta das 5 da manhã, na localidade de Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, ocorreu um furto em residência através de chaves falsas. O crime foi efetuado por 3 indivíduos, sexo masculino, que chegaram ao local a pé, tendo furtado uma residência. Sim, os indivíduos utilizavam capuzes. Sim. Do interior da residência, sabe o que é que acabaram por furtar? Vários objetos, incluindo ouro e dinheiro. É assim, os habitantes deram pela presença dos assaltantes, mas mantiveram-se na mesma posição, deitados para não serem alvo de violência. Isto aconteceu, portanto, com a utilização de chaves falsas. Não é a primeira vez que isto acontece? Este modus operandi não é muito normal neste tipo de furtos. Isto é como lhe digo, isto são crimes esporádicos, não é muito normal este tipo de modus operandi.